Pessoal, é 12 sinal na, no Pátio 2 da base aérea de Salvador, senhor. Gente, patrulha 02, aproxima, reporte final de 2 milhas. Vai reportar o final de 2 milhas com patrulha 02. O 02 está autorizado, senhor, é, pode até pôr direto no Pátio 2 se preferir comprar. Gente, reporte a 2 milhas do campo. Vai reportar 2 milhas, 02. Salvador, muito bom, boa tarde, Chané 6210, Machado Travado, estabilizado, ILS 110. Boa tarde, 6210, continua a aproximação, número 2 para pouso. Continua, aguardando. As duas filhas, fora o Patrulha 02. Gente, Patrulha 02, mantenha o setor estimado 1 minuto, aguarde para aproximar. Vai manter, vai aguardar, 02. Olá, autorizado. Gente, Patrulha 07, solo 18, frequência livre. Solo 18, livre à direita, livre à esquerda, ataque na frequência, parte militar, frequência livre estacionar. Pé 6210, vento no 40 graus com 612 de nós, altímetro no 0 no 3, livre pouso novo 0. Livre pouso no 0, CD 62, 10. Foi, patrulha 07 já está no solo. Gente, patrulha 07, seu solo 18, frequência livre. Livre 07. Número 2 aproxima para o pátio militar, atento à aeronave que ingressou, está estacionando neste momento no pátio militar. Aguarde autorização para pouso. Ah, sim, vai aproximar para o pátio militar, atento à aeronave em estacionamento, o patrulha 02. O 02 está avisando com a aeronave, senhor. Zero, solo 20, livre à direita, solo 121, décima 1. Livre à direita, 219. 2, vento 1, 50 graus com 5 nós, altímetro 1, 0 no 3, reparte solo controlado, pátio militar. Vai reportar ao solo controlado, pátio militar, o patrulha 02. Agora está estabilizado, pessoal. P05, chamei torre 1, 1895. Chamar a Salvador, boa noite, Arara 05, reparte externo. 5 direto Duna, 2000 pés, livre LS, 2013. Duna 2000, comando 13, livre LS, chegou 645. Fundo 66, reduz para 200, 2019, desça para 3000 pés, 2013. Reduzindo, descendo para 3000 com 2013, chegou 966. Triplo pouso no 0, vento no 60 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 3. Passou de treino agora, o Arara tá baixando o trabalho. Visual precisando pouso na. Juliette, posição 03. Alfa Juliette 03, 62 no 0. Falou os 2-2, frequência livre. Para sequenciamento, esquerda para 30, limitado pelo lock. Para 30, limitado pelo lock, igual no 966. Quatro 3, identidade uniforme, descendo para o 960. Sendo 4-3, identifique, chegada bom, ofereça para 4.000 pés, 2013 padrão. 3, 4 mil, bom, e é 1 no 4, 6. No 869 no 06, autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reporte pronto para o táxi, bom, 1 no 869. Fono 66 para o localizador, direita 060, desça para 2000, livre LS. 060, descendo para 2000, está livre para 7000, igual 1 no 66. Fono 645 para o localizador, esquerda 1 no 65, infarto estabilizado. Esquerda 1 no 65, igual 1 no 645, vai reportar estabilizado. Arara 05, prossigo táxi Alfa, reporte antes da Delta para ingresso. Salvador, Chané, meia. Mantenha o ponto de espera na Delta, aguarde para o cruzamento. Para 05 da presente, transfere frequência da torre em 1.18.95, mantenha o ponto de espera. LS, gol no 645, torre 118, decimal 95, compor. Chané 6201? Chané 6201, no solo. É, para autorização 360, Galeão. Chané 6201, autorizado Galeão, nível 360, aerovia conforme o plano. Perfil de saída da El, Leda, Irumi, decola pistão no zero, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5016, frequência do controle em 1.18.95. Autorizado Galeão, nível 360, roda do plano de voo. Da El, Leda, decola da 10, da El, Leda, Irumi, curva à esquerda, fazer o decolagem 5016 é o transponder 5016. E confirma a frequência do controle, 295, aciona da torre. Confirmando, Chané 6201, no nível autorizado é o 360, após a decolagem, curva à direita, frequência do controle em 1.19.35. 1935, obrigado, Chané 6201, a gente está no gate 3, ok? Sim, já pode pronto para o pushback e acionamento, Chané 6201. Vou reportar, obrigado. Chané 2526, tráfego. Bom, para Recife. Sim, já autorizado, Recife, nível 370. Aerovia conforme o plano, perfil de saída Puca, transição Caju, decola pista no zero, curva à esquerda. Transponder 50 no 4, frequência do controle em 1.19.35. 370 Recife, conforme o plano, Puca Caju, 10 de esquerda, 50-14, 19.35. Pelo 526, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Através do gate 6, 62. Tente o PAB alternativa autonomia. Peão, autonomia 3 horas e 33. 3181 a bordo, altímetro no 0 no 3, livre táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Guardarei. Muito boa noite, Azul. Meia, aliás, 2-7-8, entrando para Recife. Azul 2-7-8, autorizado Recife, nível 350, aerovia Pesolo no 7, a primeira, perfil de saída Puca, transição Caju, decola pistão no 0, curva à esquerda, aciona o transponder 5026, controle em 1.19.35. 350 para Recife, sai na Puca, transição Caju. Eu sou Zulu 17-5026, transponder, ele vai chamar 19-3-4-8-4-9. Azul 2718, confirme o nível autorizado? 350. Correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Demora. Temos mais uma aeronave na final, manter a posição, estimamos 1 minuto e meio. No 645, solo 31, livre à direita, solo 121, decimal 1. 21, decimal 1, solo 66, livre pouso no 10, vento no 50 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 3. Está livre pouso, voo no 66. Gol no 645, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette. 469, rapaz, aeronave da companhia na curva final, ali mantenha no zero. Faz a passagem, ali mantenha no zero, boa noite. Mono 645, após Alfa, ingresso Juliette, posição 02. Alfa, Juliette, para a posição 02. Mono 66, solo 32, livre à direita, solo 12, um decimal 1. Livre à direita, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Alfa 143, desça via até 2000, autorizado o final LF, livre das restrições. Tem restrições, desce 2000, autorizado LF, eu chamei 146. Decolado aos 34, controle 1, nave decimal 35, bom voo. 3935, voo 1869. Controle Salvador, Gol 869, decolou a Arbor, cruzando 1500 metros, não se escuta. Contato, tudo mantém nível 360. 360, Gol 869. Série 2526, modificação da autorização, transponder 2640 agora, a aerovia de DCT e saída PUCA após direto. E transponder após direto 2640, repita a mensagem? É direcionamento, 2640 transponder após PUCA direto. Autorizado o acionamento, reporte pronto para o táxi. Série 2526, cotejamento correto. Mono 66, ingresso Juliette, posição 04. Sim, Juliette pro 04, igual o Mono 66. Alô, boa noite, então 3629, informação Uniforme, atualização para São Paulo, Congonhas, no nível 360. Então 3629, boa noite, autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 360, aerovia conforme o plano, saída da El, Leda, Motiva, decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5031, frequência do controle em 1119.35. Autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 360, primeiro aerovia piso 1010. Decola na da El, Leda, Motiva, da 1010, curva direita. 5031, transponder 1935, controle 3629. São 3629, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporte era pronto. 0025 26, está pronto pelo táxi, que é o 0026. Já chame torre em 1118.95 para o táxi, ajuste no 0 no 3. 295, ajustado. Prossiga. Está no pátio que está pronto pelo táxi, orientado pelo solo, chamar você para iniciar o táxi. Gente, altímetro no 0, no 3, livre táxi, chame para cruzamento 10. Chamarados, tem condições de decolagem da interseção. Gente, chame para o ingresso, 02526. 9, tudo mantém a nível 320 restrito pelo centro restrito, voo 869. 320, certo. Para 2,6, linha decola de imediato. Afirmativo. 2,5,2,6, linha decola do 1,0, vento 1,4,0 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola 2,5,2,6. LF, chame torre 1895. Completa, chame a torre 1895, 6143. Chame 1143, é parte externa. Para a externa, 6143. Espera 2526, decolado aos 41, no controle 1 na decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Saída PUCA 370 na PUCA, 2526. 6143, passa na externa. Chile 6143, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 140 graus. Com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. 0 no 3, livre pouso no 0, baixada travada, 6143. Cheque o fundamento, está no gate 1. Azul 2798, autorizado. Se tiver funcionamento, chave para o táxi. Ok, livre, chamará para o táxi 278. 6143, solo aos 44, livre à direita, solo 121, decima 1. Direita 21, 6143. Salvador, boa noite, Xuner 6143, Cipriano, se escuta. O Xuner 6143, boa noite, consigo táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6143. Chame agora nos canais Tango 18 ou Tango 09, tenha uma boa viagem. Tango 18 ou 09, obrigado, até daqui a pouco. Táxi o Azul 278 está com 118, 3 horas e 40, alterna a Mateó. Azul 278, autorizado táxi, via Taxi Índia, direita e Alfa, ponto de espera, pistão no zero, chame torre em 1, 18, 95, ajuste 1 no 0 no 3. Índia Alfa 1895 lá, 278, pode, boa noite. Antes da Juliette. O Xaner 6143, possível táxi via Juliette, posição 06 de casa. É Juliette para o 06, 6143. Torre, boa noite. Azul 69, aliás, 2798. Pronto, ponto zero. Azul 2798, a linha decola da 1-0, vento 1-4-0 graus com meia dúzia de nós. A linha linear e decolando no zero, azul 2798. entre em contato com a entrada, solicitar balizador na posição 06, por favor. Sim, se for na escuta. Tem pré-autorizado, nível 320, copia? Copa. Autorizado, Guarulhos, nível 320, aerovia conforme o plano. Saída da El, Leda, Motiva, decola pista 10, curva direita após. Aciona o transponder 5036, controle em 1119, decimal 35. 3297, Guarulhos, nível 320, da El, Leda, Motiva. Foi fazendo correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Está no portão 3, Lua, Xaner 6201, pushback e acionamento. Xaner 6201 no 03 autorizado, reporte pronto para o TAC. Reporte quando pronto, 6201. Com 121 a bordo. Xaner 6201 autorizado táxi via Taxi Indy, Alfa, ponto de espera, pista 10, chame torre em 1118, decimal 95, ajuste 10 no 3, padrão. Ajuste padrão, chama torre 1895, dá o retorno, 6201. 6201.09. Oceaner 6201, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Ainda falou no zero, 6201. Confirma, por favor, a frequência do controle? 119.35. 1935, após, tá. Suba nível de voo 360 via saída da EL, aloque o código 5016. Agora recebo seu contato radar. Após 2000, utilizado o VANA para o de Leda. Maravilha, estacionado 506, passando meu PES 2000 Leda, 2201. Sete 18 Sam Recife, 1254, 5 casos negativos, 12.85. Sete 18 controle. 2718, prossiga. Recife agora em 12545. 12545, 2718. Controle, essa 6201, a gente tá um pouquinho atrasado. Será que consegue coordenar com o centro uma proa direta de Fátima? Guarde, hein? Guardo. Né, 6201, autorizado lá na proa de Fátima. Espetáculo, muito obrigado. Fátima da presente na 301, na 201. Para o Santos, 3897, tem 203 a bordo, ao certo na o Gavião, 4 horas de Flamengo. Taxi é via parte 1 no Índia, convite para chamar a torre 1-1-8, décimo 9-5, altimetro 1-3, bom voo. Gente, frente via parte do... Onde espera chamar a torre 2-8-1, no canal 3-8-9-7. Informação em seu uniforme, lá do minuto, copia. Qual é o uniforme na sua escuta? Vou no 236. Zero. São 3897, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero. O vento 140 graus, meia dúzia de nós. Gente, autorizado a alinhar e decolar. Pode manter a posição por mais um minuto. Afirmo, reporte pronto. Pronto, 3897. Então, 3897 autorizado alinhar e decolar. Pista no zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós. A linha decola, 90, 3897. Copia? Prossiga 236. Fortaleza, autorizado 370, decolada 190 com primeira curva à esquerda na saída a Momo, transição Frutti. Eu fiz o 19 a primeira aerovia após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5046, controle 119, decimal 30. Ok, autorizado 370 para Fortaleza, decolando da 10 com curva esquerda, Momo, Frotti, a transição, transponder 5046, Aerovia intercepta Zulu 19. O controle é 1935, gol 1236. 1236, cotidiano metro correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Camará 1236. Pronto para a cota, gol 1645. 1645, informação uniforme em curso, copia? Copia, sempre vai uniforme, 1645. Vitória 360 autorizado, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Eulinda B10. Autorize 50 a primeira aerovia, após conforme, responde 5045, controle 1-1-9-9-3. Vitória 360, decola da 1-0, curva à direita da Eulinda B10, autorize 50, 5045 no transponder, 1935, controle de saída, gol 1-6-4-5. 8-9-7, decolado aos 09, controle agora 1-1-9-35, tem um bom voo. 1-9-35, obrigado, boa noite. Boa noite, Altan, 3-8-9-7, passando 1.600 pés na da El, proximidade da proa de Motiva, ou da El, quando possível. Dan 3897, contato Rayan, decolagem, submantém a nível de voo 320, após 2000 vai na proa de Lida. Após 2000, proa de Lida, Dan 3897. Dan 6259, uniforme confere. Autorizado Guarulhos 360, decolada 1-0 com primeira curva direita na saída da El, Leda Monte. Eu fiz 1-0 a primeira aerovia, pode salvar até e conforme rota. Transponder 5043, controle em 1-1-9-3. Autorizado para Guarulhos nível 360, decolada 1-0 primeira curva direita da El, Leda Motiva, via Aperos 1-0 a Leda Albaté. Transponder 5043, controle 1-1-9-3-5, confirma, 3-5. Afirmo 1-1-9-3-5, protegimento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Reportar, obrigado. Salvador na 3629, no 7 para o pushback acionamento. Autorizado, reporta o saco. Chamar ataque 3-2-3-3-2 não. Gol 1705, formação uniforme. 1705, sua identificação, desça 4 mil pés via chegada Bonfe, ajuste 1013. Via chegada Bonfe até 4 mil pés, 1013, um ajuste, gol 1705. agora para o feedback de acionamento para o 1645. Solo, gol 1236, puxa acionamento, posição 4. Tente mais um contato em 121 no decimal 1. Se não conseguir, retorne a 2. Ele vai tentar de novo. Obrigado. Correu o gol, solo gol no 236 para o estacionamento, posição 4. Número 236, número 2, setor para o pushback, estacionamento agora. Aguarda. Quadro 5 autorizado, feedback acionamento, confirma totalmente pronto. 3897. 3897 autorizado, vá na prova de Mótiva. Obrigado, prova de Mótiva.